E aí, fanfarrão? Procura games e acessórios? Então é a loja perfeita pra você, a Nova Era Games, pra você finalmente cestar direito com seus novos games e acessórios. Oh yeah! Os caras são tão awesome como eu, mas fazem o melhor preço, porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. E depois ir na loja deles, que fica na Santa Virgínia, em São Paulo, Califórnia, Brasil. Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet e receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! Oh, Nova Era Games é a loja que você era aí. Essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja estão nos comentários fixados desse vídeo. É só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um tiro. Ok, esse é mais um daqueles vídeos mais direto ao ponto, sem teatrinho e muita frescura, pois eu quero fazer review de um dos piores consoles da Nintendo, o polêmico Wii U, e todos os jogos que tenho dele aqui. Pois ora as bolas, né? O vídeo que a gente mostrou o Wii U pela primeira vez foi postado há 10 pautitos anos atrás. Então o Wii U basicamente já tem 11 anos, ele já pode se considerar um console... retro. O Yu já é retro. O Yu já é retro. É, o Yu já é retro. Pois é, o Wii U já é mais velho do que parece. Lembra que quando ele lançou ficamos hypeados? Finalmente um console HD da Nintendo. Ver o Mario em 1080p ou 720, é o que tava. Era mágico. Na época a Nintendo trouxe ele para o Brasil Game Show. E ficamos horas na fila só pra testar por 10 minutinhos. E olha que eu detesto filas. Na época do Wii eu era um Nintendosta fedido. E eu defendia a Nintendo com garras e dentes. Mas eu sabia que ele era mais fraco que o Xbox 360 e o PlayStation 3. E ele nunca contou como um console next gen. Então quando anunciaram o Wii U, a gente ficou bem hypeado na época e confusos. Ninguém sabia direito o que ele era. É um acessório de Wii? É só um tablet que roda tudo nele mesmo? O console mal aparecia nos trailers, ficava escondidão no fundo. Não é à toa que gerou confusão. Nos trailers mostravam um monte de jogo falso, como esse gamepad que fica numa zapper. Agora imagina o incômodo que era segurar esse troço pesado aí. E um Zelda tão poderoso que acho que rodaria 2 frames por segundo no PlayStation 5. A Nintendo provavelmente viu o sucesso do Wii com o pessoal casual e ficou meio perdido em qual público focar. E se o pessoal do Asilo não comprar o console novo? Então teremos Batman e Assassin's Creed pros hardcore. Mas ninguém quer jogos velhos repetidos. Ou então teremos Mario e Zelda pros nintendistas. Mas pelas vendas dá pra ver que nem os nintendistas ficaram confiantes demais para arriscar nesse trem. Então hoje eu quero descobrir onde foi que erraram. Por isso eu vou rever todos os jogos que eu tenho aqui. Eu tinha pensado em ordem de lançamento, mas eu acho que consegui dividir melhor em 3 categorias. A primeira é: juro que tentamos usar o gamepad. A segunda é: não temos ideia do que fazer com o gamepad. E a terceira é: dane-se o gamepad. É claro que eu vou citar alguns jogos que eu não tenho, mas eu não vou destravar o meu Wii U, apesar de ser mais fácil do que parece. Pois o vídeo já vai ficar bem longo e eu quero julgar ele com o que o videogame é, não o que ele poderia se transformar. Ok? Então já deixa o seu like se você é um dos últimos românticos, pois o vídeo vai ser longo e sem vaselina. Para começar, vamos ver o console em si. Na caixa vinha o console, que é bem bonito na real. Ele é basicamente um Wii redondo. Vinha esses suportes para ele ficar de pé, que são legais, porém deslizam fácil demais debaixo dele. E aposto que o Wii U de todo mundo ficava bambo assim. E uma barra de sensor que é igualzinha do Wii, tanto que até funciona no Wii também. O gamepad, que parece uma telha, é maior que o console inteiro. Mas parece que é oco por dentro, de tão leve que ele é. E os cabos de força? força, que olha, são bem vagabundos. Tenho consoles muito mais velhos da Nintendo aqui. E o Wii U é o único que os cabos estão se partindo. Olha isso! O Wii U pode até te matar se ele quiser. E o carregador do Gamepad, além de vir nessa tomada com um lado maior que o outro, que entra em poucos T's, tem esse cabo chechelento que já se partiu e tivemos que remendar. O motivo disso é que a bateria do Gamepad dura pouquíssimo tempo, até quando era novo. Então você vive com o cabo na tomada, carregando o controle e mexendo ele pra todo lado, por causa dos comandos de movimento. Assim é claro que o cabo virava um chicote e se partia facilmente. Antes de começar a analisar os jogos, eu quero ver o sistema do videogame, que... tá atualizando? Em pleno 2023? Isso chega a ser nostálgico. Vocês lembram quando o Wii U lançou e tinha memes e vídeos mostrando que ele demorava quase 2 dias pra atualizar tudo? Bons tempos, que espero que não voltem. Depois de esperar 3 anos pela atualização, ele finalmente liga de verdade. E vemos a home do Wii U. Ela fica com os Mis andando na tela e olhando. Hoje em dia, isso parece um velório. Na época, tínhamos o Miiverse, que era tipo um Facebook da Nintendo, que você podia postar prints dos jogos e tinha gente que até virou celebridade naquilo. Quem que se lembra do Mario Wii U, que sempre postava prints elogiando a água nos jogos? Na Spoiler! A gente sempre visitava o perfil dele pra ver qual amontoado de H2O ele estaria elogiando. E claro, também podia postar desenhos que você fazia com o Gamepad. E tinha de tudo. Shitposting, artistas que faziam obras de arte fantásticas e rentão pra todo lado, é óbvio. Como o Miiverse não existe mais, a home do Wii U fica até triste, pois aqui ficava mostrando os desenhos e posts da galera. Era algo realmente legal, eu ficava horas só vendo os absurdos que o povo tava fazendo. Pelo menos isso ainda vive no Splatoon 3, do Nintendo Switch, mas é super triste tentar abrir os aplicativos no Wii U e eles não funcionar. É como se perdêssemos amigos ou um pedacinho da história com isso. Porém, a loja ainda funciona e adoro como ela era no Wii U. Ela tinha musiquinha própria e mudava dependendo da época do ano. Antes de abrir, você até pode brincar com caça-níquel, que não te dá nada, só é algo bobo pra você fazer enquanto espera isso carregar. Mas a eShop já tá com seus dias contados, então essa provavelmente é a última vez que eu tô vendo isso na vida. Isso é triste pra caramba, puta. Outra coisa que dá pra fazer é criar o seu Mi, tirando uma foto sua com o Gamepad, pois ele tem uma câmera. E é isso que saiu. Yep, ficou perfeito. Quem diria? Parece a dona. Outra parada que só começaram a usar na metade da vida do Wii U é o escaneamento de Amiibos, que são aqueles bonequinhos que a Nintendo vende até hoje. O controle consegue ler qual bonequinho você tem com o leitor de Amiibo dele. E tem um aplicativo que você registra seus bonecos e destrava jogos antigos pra jogar. Mas nem fique animado com isso. Os jogos só podem ser jogados por alguns minutos. E o jogo que você destrava é aleatório. Por exemplo, o Amiibo do Sonic liberou o Super Mario World. Isso é algum tipo de alfinetada? E ele também reconhece Amiibos que lançaram bem depois, como esse do Banjo-Kazooie do Super Smash Bros. E Nintendo Switch, que no Wii U liberou o Metroid de Nintendinho. Mas total sentido. Pelo menos eu fico feliz que ele reconheceu que isso é um Amiibo. Então vamos começar a ver os jogos, começando pela categoria... Eu juro que tentamos usar o Gamepad. E o primeiro jogo é um dos que lançou junto com o console, Nintendo Land, que provavelmente é um dos melhores jogos do Wii U inteiro, sem zoeira. Não tenho muito o que falar sobre a caixinha dos jogos, tirando que elas são tão seguras quanto deixar o CD no envelope de papel higiênico. Eu acho que a Nintendo tava querendo economizar com plástico, por isso a caixa é toda cheia de buracos. As Nintendo 3DS também são furadas, porém elas são bem firmes. Já as do Wii U são molengas e tem furos atrás do CD. Então se a caixa esbarrar em algo pontudo, ela pode ser perfurada e riscar a mídia. Isso é mais comum do que parece. Já tive jogo que veio quase furado. O CD por si só é comum. Porém, ele tem algo que eu nunca vi antes. As bordas do disco são super redondinhas e suave. Parece que tem um silicone extra e acaba sendo super gostoso de segurar. Meu Deus, eu tô elogiando um CD. Não é possível. Esse jogo nada mais é que uma tech demo cheia de minigames mostrando o que o Wii U poderia fazer, tipo o eSports. Mas aqui é legal, pois você pode passear pelo parque da Nintendo, ver outras pessoas passeando, e quando o online ainda funcionava, essas pessoinhas eram avatares dos outros jogadores. Eles ficavam mostrando desenhos da galera do Miiverse e posts de estranhos chamando garotinhas pra conversar no WeChat. E era um bate-papo com câmeras do Wii U. É, isso era nojento na época e é nojento hoje também. Mas era legal ver as pessoas sensatas conversando sobre os jogos e hypeadas pelo futuro do console. Aqui você também pode liberar objetos para enfeitar o seu parque e vomitar com a câmera rodando. Pra que isso? Quando você roda o controle, a câmera se mantém estável na telinha do gamepad. Que é legal, parece que você está olhando por uma janela. Mas a televisão fica rodando essas bordas pretas em volta. Mas olha isso, é o único jogo que você pode jogar como se fosse um YouTube Shorts. Nesse vídeo eu vou focar no que o Wii U consegue fazer com jogos. Então esse é um dos poucos jogos que eu vou falar bastante, pois ele usa bastante o gamepad. Então começando pelos minigames cooperativos, o primeiro é um do Zelda. Nele dá pra você jogar de duas maneiras. De um jeito chato, com o gamepad, que você atira flechas mirando com o giroscópio do Wii U. E você precisa jogar o tempo todo olhando a telinha do controle, já que na televisão fica mostrando uma telinha externa do seu personagem. É tipo a telinha pra sua avó ficar assistindo, falar que é bonitinho e pedir pra mudar pra novela. E o outro modo de jogo é o mais legal, que você usa o emote com o Motion Plus para dar espadadas nos inimigos. E isso funciona melhor do que Zelda Skyward Sword, dá pra acreditar? O jogo acompanha super bem o seu braço e dá até pra criar seus próprios combos. É awesome! É engraçado que esse jogo é uma tech demo do Wii U, mas pra todo mundo que eu mostrava esse jogo, sempre achavam mais impressionante jogar com o emote, que é o controle do videogame antigo. E também pode jogar com até 4 jogadores, mas alguém é obrigado a jogar do jeito chato com o gamepad. O jogo em si é ok, não é o Zelda multiplayer que queremos, os personagens andam sozinhos, então isso é mais pra um rail shooter, que você apenas chega no final e pega Triforce em cada fase. Os gráficos são bonitos, porém bobinhos, já que usaram esse tema que tudo é feito de papel e pano de parquinho de diversão. E a música não conseguia ser ainda mais aguda? Acho zoado que precisava mesmo dividir a tela em duas quando joga de dois players. O cara que tá no gamepad já tem a sua própria tela no controle, não precisava dessa telinha minúscula só pra pegar espaço na televisão. Próximo minigame é o do Pikmin, que ele é perfeito pra quem é fã e tava com saudade de jogar um Pikmin na época, pois é basicamente um Pikmin Pocket mesmo. Jogando sozinho com o gamepad, você controla o Olimar clicando na tela para tirar os Pikmins para fazer o seu trabalho sujo, igual no jogo original. Porém não tem a estratégia de minerar Pikmins para criar um exército gigante. E se entrar mais players, outros jogadores jogam sendo os Pikmins. E pra eles isso vira tipo um God of War minúsculo, pois você pode ir descendo o cacete na galera à vontade. É um minigame ok, mas nada especial que não criava mais hype pelo Wii U. O último minigame cooperativo é do Metroid, que é uma bola curva aqui. Você pode jogar com a Samus na televisão usando o emote e Nunchuck, andando e atirando pra onde quiser, apontando o emote pra mirar na tela. E era igual a qualquer jogo de tiro do Wii. Enquanto isso, o jogador do gamepad fica numa navinha, mirando com a telinha do controle e sofrendo pra saber o que tá fazendo. Os comandos de subir e descer a nave são tipo de drone, é estranho. E enquanto você tá voando, você apenas fica desejando que estivesse lá no chão, sendo a Samus atirando nos bichos. O que é triste pensar nas pessoas que tiveram o Wii U sem o emotes e foi obrigado a jogar apenas com isso. Fora que o cenário é bem genérico, nem parece coisa de Metroid. E a sua missão é apenas matar uns bichinhos e boa, nada excepcional. E era melhor jogar o multiplayer do Metroid Prime 2 do que isso. Agora os minigames que são PVP. O primeiro é do Super Mario, que é um pega-pega estilo Pac-Man. Ok. Aqui o jogador que está com gamepad precisa fugir dos jogadores que estão com o emote. Na tela do controle você vê o mapa inteiro e consegue ver onde estão os fantasminhas, ou digo, os Toads e Yoshis pra fugir. E quem está com o emote tem uma tela em terceira pessoa bem próxima do seu personagem, então precisa de comunicação com os outros jogadores pra saber onde o Pac-Man, digo, onde o Mario está. É um minigame bem bobinho, porém mostra um potencial do Wii U, que é um multiplayer assimétrico, que cada jogador tem sua própria tela, sem ter como trapacear xeretando a tela do outro. E por algum motivo a câmera do Wii U fica ligada, filmando a cara de quem tá com um controlão. Mas como tô gravando a tela do controle, o gamepad ficou filmando a câmera. Isso até que era engraçadinho numas noites, jogando Wii U com a galera, por tipo 5 segundos, igual esse minigame bobo, mas ok. Próximo minigame do Luigi Mansion é o melhor disparado. Aqui quem tá com gamepad controla um fantasma e precisa capturar os outros jogadores, porém quem está com emote na televisão precisa queimar o fantasma com a lanterna. Isso é basicamente aquele jogo recente do Ghostbusters, que um jogador é um fantasma e os outros são os caçadores. Mas aqui tudo rola no mesmo console, sem ter como olhar a tela do amiguinho pra ver onde o fantasma está. Só é ruim jogar apenas de dois jogadores, pois fica uns bosta. suporte atrapalhando o jogo. Porém, esse minigame foi o que mais deu hype pro futuro do Wii U. A gente ficava sonhando com os possíveis jogos assimétricos que lançariam pra ele, que cada jogador teria sua própria tela. Infelizmente, eu acho que só lançou um ou dois jogos que usavam o controle desse jeito. Imagina que legal que seria um Dead by Daylight offline com as pessoas jogando no mesmo sofá. Isso seria magnífico. Já o minigame do Animal Crossing aqui é uma besteira. É um pega-pega, tipo do Mario, porém quem está no gamepad controla dois personagens ao mesmo tempo e precisa pegar os outros jogadores enquanto eles têm que roubar frutinhas das árvores. Tudo é bem lento e o objetivo é até fácil de completar. E no gamepad você controla um policial com um analógico e o outro com o outro analógico. Então já deu pra imaginar que isso apenas virou uma batalha com seu próprio cérebro pra controlar dois personagens de uma vez só. Talvez daria pra jogar dividindo o gamepad com mais alguém, e mesmo assim dá dor de cabeça só de imaginar. Minigame bem tosquinho que rodaria tranquilo no Mario Party, e ainda seria um dos piores minigames do jogo. Agora o resto dos minigames são apenas para um jogador que parece um joguinho de Nintendo DS ou alguma porquice de celular. O primeiro é do Yoshi, esse é um jogo que seria ok no celular, mas num console, nem tanto. Ele é um joguinho de memória, você olha onde estão as frutas na televisão e tem que desenhar o seu caminho no gamepad para pegar as frutas. E é só isso. A cada fase vai ficando mais difícil e boas. Legal, porém bobo. O próximo minigame do Game Watch é completamente inútil e deveria estar no Kinect. Aqui você tem que dançar imitando os movimentos do outro cara. E você faz isso com os analógicos. Isso é tipo Parappa the Rapper, só que ruim. A pegada é que no gamepad você vê com a perspectiva certa e não confunde o braço direito ou esquerdo. E é só isso mesmo. A única coisinha legal aqui é que a câmera do Wii U fica filmando sua cara enquanto você joga pra você passar vergonha. O próximo do Donkey Kong não tem nada a ver com Donkey Kong. Aqui você controla um carrinho inclinando o controle para passar pelos obstáculos. E na telinha dele é só um zoom do carrinho. Isso aqui não é nada inovador. Daria pra jogar isso no Wii sem problemas, com um botão de fazer zoom na câmera. O máximo que ele faz é que pra você usar os elevadores, você precisa soprar no controle, pois ele tem um microfone. Uau, que inovador! Jogos do Famicom já faziam isso. O minigame do Ninja, que é do jogo Mysterious Murasami Castle, joguinho que ninguém jogou, mas lembra do personagem dele que aparece no Smash Bros. Esse minigame é apenas um joguinho de tiro que você atira shurikens em todo mundo. E atira do método mais doloroso possível, você precisa segurar o controle na vertical e ficar ciscando a tela do controle pra atirar. Já a mira é completamente no giroscópio, o que é legal. Ah, mas jogar isso por 20 segundos... segundo já machuca a mão. Eu já sofri com a Power Glove. Eu não quero sofrer também com essa droga. O penúltimo minigame é o puro sal na ferida. A Nintendo se recusa a fazer o novo F-Zero, dizendo que não sabem que inovação podem trazer pra série. Poxa vida, a gente só quer F-Zero em HD. Isso é pedir muito. Mas fizeram esse minigame de F-Zero que parece tosqueira de celular. Esse jogo é uma pura inconveniência. Você joga com um controle na vertical, inclinando ele como se fosse um volante. Na telinha você vê a visão de cima da pista e é desconfortável, pois o controle é mais grosso de um lado e mais fino do outro. Fora que com a bateria incompetente do Wii U, você precisa jogar com o cabo de força conectado, e ele fica aí só sendo encosto na sua vida. Até dá pra jogar olhando só pra televisão, com todo o cenário bonitão e etc. Mas as curvas fechadas ficam difíceis de fazer, pois a câmera não vira com o carrinho. Então você tem que olhar pra telinha do gamepad. Esse é o tipo de jogo que me pergunto: o gamepad realmente acrescentou algo legal nisso? Ou só virou uma inconveniência e obrigou os desenvolvedores a usar o maldito gamepad? Ah, e a câmera do controle fica filmando a sua cara de desgosto enquanto joga essa droga, desejando estar jogando um F-Zero de verdade. E o último minigame é do Balloon Fight, que é literalmente um remake do jogo Balloon Fight clássico. Aqui você joga só olhando a televisão mesmo. O gamepad só é usado pra ciscar na tela dele pra mudar a direção que o seu personagem se move. E o jogo funciona super bem, de verdade. Poderiam lançar esse jogo hoje em dia por um precinho camarada no Nintendo Switch, que seria um bom joguinho pra jogar só pra brincar. Depois que você joga os minigames, você ganha umas moedinhas que você pode gastar no parque numa máquina de pachinko. Nintendo ensinando que é legal apostar, apenas se for em pachinko. Mas esse joguinho é só isso. Você joga as moedas e ganha os itens para enfeitar o seu parque. Mas a melhor coisa dele mesmo é a musiquinha. E esse foi o Nintendo Land. Claro que foi um joguinho bem simples, mas servia pra mostrar o que o console poderia fazer. E funcionou bem, pois a gente ficava imaginando na época. Uau, imagina um jogo tipo Luigi Mansion ou um cooperativo igual do Metroid. Isso deixou a gente com esperanças falsas pra ele na época. E é por isso que o Wii U nunca foi o console da geração atual. Wii U não conta! E o próximo jogo ajudou ainda mais nesse hype. Zombie U, que é outra gema rara escondida no esgoto do Wii U. Zombie U é um dos poucos jogos que a Ubisoft fez com carinho pra ver se vingava lançar algo no Wii U, e logo descobriram que não valia a pena. O jogo hoje é datado, pois existem Dying Light, Dead Island, mas na época esse era o único jogo survival grande de zumbi com um mapa meio Metroidvania até. A pegada aqui é que você morre apenas com uma mordida e muda pra outro personagem, bem estilo roguelike, tendo até que recuperar os seus itens no seu corpo antigo que virou zumbi. Os gráficos não são nada mal, tem bastante lens flare e uma atmosfera sinistra. Porém, nada grandioso. Tem visual mesmo de um jogo básico de Xbox 360 e PlayStation 3. O que irrita talvez aqui é o FOV, que é extremamente pequeno, fazendo ser bem desnorteante se movimentar por aí. Esse jogo até relançou para PlayStation 4 e Xbox One. E até que vale a pena checar. Ok, mas Wii U, e o que me pede, hein? O uso do controle aqui é ótimo. Talvez usaram melhor do que os próprios exclusivos da Nintendo. Na tela do controle, você vê seu inventário e troca os itens arrastando eles com o dedo. E quando você tá luteando um corpo, um baú, a câmera na televisão se afasta e sua atenção vai pra telinha do controle, dando aquela tensão de poder ser atacado por um zumbi na televisão a qualquer momento. Também tem os minigames de destravar portas, que você fica apenas tocando furiosamente seu dedo até ela abrir. Dá pra ver um mapa, um scannerzinho e quando você pega máquinas destruidoras ou minigun pros menos chegados, você apenas usa a tela do controle pra mirar. E na televisão fica mostrando essa besteira. Tá, isso já é uma tolice mesmo. Mas claro que esse jogo teve o famoso clickbait com trailer falso da Ubisoft, já que nos trailers mostrava um jogo mil vezes mais bonito e interações com controle que nem tem no jogo. Clássica Ubisoft, nunca mude, por favor. E fiquei surpreso que ainda dá pra encontrar zumbis de outros jogadores que morreram aqui. Primeiro, porque os servidores ainda funcionam. E segundo, ainda tem gente que joga Wii U. E falando em pseudo multiplayer, esse jogo tem um multiplayer bem subestimado. Aqui um jogador joga com o Pro Controller na televisão, que é o controle comum. E o outro que ficou com o gamepad precisa ficar comprando e spawnando zumbis para tentar matar o jogador que está na televisão. E até cada hora dá pra criar armadilhas, jumpscares ou só encher a tela de bicho. Tirando os gráficos que ficam mais simples, tudo aguadão cinza sem efeito especial, isso funciona super bem. É o tipo de multiplayer que a Capcom tenta criar até hoje com aqueles Resident Evil Resistance da vida. Agora cereja do bolo desse jogo, tem o modo de transformar num zumbi usando um filtro de Instagram na câmera de 2 megapixels do Wii U. Olha isso, fica todo cagado com o efeito desencaixando do rosto, parecendo que eu tô derretendo aqui. Parece um zumbi de Nintendo 64. E o pior disso é que na E3 de lançamento do Wii U, deram esse jogo pro Red, que era o presidente da Nintendo americana na época, brincar de ser zumbi. E isso aconteceu. I like French food. O troço se recusou a funcionar com o mundo inteiro assistindo. Como que acharam que isso seria uma boa ideia? Outro jogo que faz algo parecido é o Lego City, que é o famoso já temos GTA em casa. Ligando o Lego City, ele começa um loading que, juro pra vocês, ele é bem longo. Enquanto ele carrega aqui embaixo, eu quero falar de outro jogo que eu não tenho aqui agora, que é o Call of Duty Black Ops 2. Por si só, ele não faz nada especial. Porém, no multiplayer, dá pra você jogar de 2 jogadores online contra outras pessoas, com um player jogando usando a tela do gamepad e o outro player usando um controle comum na televisão. Tipo, cada um tinha sua própria tela, não tinha como xeretar a tela do amiguinho quem tava no gamepad, pelo menos. E isso era legal até pra hoje em dia, se for ver. O Lego City carregou. Agora é só jogar e... mais loading? Bom, voltando pro Call of Duty, o chato disso é que só funcionava pra 2 jogadores. Se você jogava de 4 players, a tela já se dividia em 4 telas, inclusive pra quem tava no gamepad. Porém, isso já deixava a gente piradaço na época. A gente ficava esperando qualquer notícia de algum jogo que usasse 4 controles no mesmo videogame. Porém, o console não tem processamento suficiente para rodar mais de um controlão desses. Então, nenhum jogo que usava isso realmente lançou. E acho que essa bunda molice do Wii U foi um tiro no pé da Nintendo na época, pois seria maravilhoso jogos multiplayer que usassem 4 gamepads mesmo. Daria para fazer muita coisa legal. Pelo menos eu acho, sei lá. Ok, agora o LEGO City carregou de verdade. E isso é um GTA juvenil, sem armas ou patifarias. Mas o jogo até que é bonito. Ele é cheio de desfoque de câmera, blur motion nos personagens correndo e mapa grandão e bem vivo. Porém, o frame rate é bem engasgadinho. Dá pra notar que o jogo não roda bem, não dá? Eu detesto como tem árvores de LEGO do lado de árvores de verdade no mundo. Segue um padrão, poxa vida! E o gamepad aqui no jogo é o seu tablet, pois todo jogo do Wii U, seu personagem tem o tablet. Ou uma tela pra olhar. Na telinha do controle você vê o seu mapa, pode selecionar a missão onde você quer ir e escanear o mundo em primeira pessoa para encontrar criminosos. E é seu telefone também. Você comprou um console novo, caríssimo, só pra ter um telefone glorificado no controle. Como era gostoso ser nintendista, viu? Outro jogo que usa o controle do mesmo jeito é o Batman Arkham City, que até colocaram uma tela no braço do Batman. O gamepad faz as mesmas coisas que o LEGO City ou o Zumbi U. Nele você seleciona seus itens, olha o mapa sem precisar pausar o jogo, o scanner em primeira pessoa para você analisar as cenas de crime, que são idênticas ao LEGO City. Porém, aqui ele até mostra o que você está vendo na televisão ao mesmo tempo, mas é no controle que você tem que tocar na tela para focar nos objetos, tornando a televisão completamente inútil. E isso é legal por tipo 5 segundos, pois se você é daquelas pessoas que gosta de jogar videogames jogadão no sofá, azar o seu, pois agora você tem que ficar esticando o corpo inteiro e torcendo pra todo lado só pra ver o que tem na tela. E o cabo de força também não ajuda, né? Sempre que você hackeia uma porta ou um rádio, você precisa olhar pro controle e fazer um minigame. E funciona mal por causa do touchscreen do Wii U, que não é tão bom quanto o de um celular. Até atirar os batarangue de controle remoto, você precisa controlar ele pela telinha do gamepad. E a resolução e contraste baixo da telinha até faz isso ficar mais difícil de enxergar. E isso resume bem esse jogo. Tudo fica mais complexo. É o mesmo jogo de Xbox 360 e PlayStation 3, porém cheio de interação que malemate ajuda. Ele não traz nada de realmente novo que justifica a compra. E pra ferrar ainda mais o rolê, o jogo sofre pra rodar a mais de 20 frames por segundo, pois o Wii U ficava gastando o processamento do console pra renderizar a telinha do gamepad, mesmo que só fosse pra mostrar coisas bobas. Então não interessa o que o Red falava nas entrevistas, isso é um jogo requentado sim. Batman is the same game that was released last year. It's not the same. Well, same content at least, a different way to experience it. It's not the same content. Só mentira, velho! Já o Wonderful 101 é um jogo que eu botava fé e fiquei confuso jogando. A ideia é que você é um super-herói estilo Super Sentai, isso é da hora, mas por que os personagens são tão pequeninhos? A primeira fase, o trem é gigante, faz a gente parecer brinquedinhos. Mas a modinha desse jogo é que pra você fazer algum poder usando os outros super-heróis que você resgata, você desenha na tela do controle. Se você fizer um círculo, você fica com uma luva gigante. Se fizer uma linha reta, você usa uma espada. E até que é legal. Porém, até você perceber também que é mil vezes mais fácil usar o analógico do controle para desenhar o que você precisa. Por exemplo, aqui para você ir pro outro vagão de trem, você precisa desenhar uma ponte simples. E eu tentei umas mil vezes, simplesmente não ia. Até eu fazer uma vez só com o analógico e pronto. Então, parabéns! Até os jogos exclusivos da época mostravam que o Wii U era inútil. Outra coisa que esse jogo também fazia é que quando você entra numa casinha, você joga só o olhando a telinha do gamepad. Mas não tive paciência pra jogar até chegar essa parte, então fiquem apenas na imaginação aí. Outro jogo que eu não tenho aqui, que tentou usar o gamepad, é o famosinho Super Mario Maker. Talvez você conheça, né? Esse foi um sucesso que acredito que foi mais graças ao Mario do que o próprio Wii U. Pois era um jogo supremo e infinito do Mario, que você podia jogar a fase que as outras pessoas criavam e você também podia criar sua própria fase usando a telinha do gamepad. Claro que o controle facilitou, mas criação de mapa com botões versões funcionam tranquilo também. Eu criei isso usando apenas o controle do Xbox, poxa vida. Com o passar do tempo, foi lançando outros jogos pro Wii U, porém ninguém sabia usar direito essa praga. Então agora vamos começar a categoria... Não temos ideia do que fazer com o Wii U Gamepad. Desligou? Acabou a bateria lá. E o primeiro é, ora as bolas, quem diria? New Super Mario Bros. Esse jogo é uma daquelas continuações da série New Super Mario Bros, que são jogos bons, gostosos de jogar descompromissado, mas são todos iguais, mesmos inimigos, mundos e até a mesma maldita música. Porém, mijaram fora da privada aqui, lançando isso como um jogo de lançamento do Wii U, pois ele não faz nada de novo pra mostrar o poder do novo console, tirando só ser em HD. Se fosse o primeiro jogo da série, seria ok, mas nessa altura, a gente já tinha 3 New Super Mario Bros. New Super Mario Bros? Tá mais pra Old Super Mario Bros. E aposto que até criou confusão na época, tipo, esse jogo é do console novo, mas é igual ao velho, o Wii U é um acessório ou um console? Me diga, Miyamoto! Então o jogo vocês já conhecem, mas o que o Wii U trouxe pra ele, trouxe apenas anarquia. Você pode fazer o óbvio, que é jogar na tela enquanto seu pai assiste o craque Neto xingando o Corinthians. Mas se jogar com mais de 2 pessoas, quem fica com o gamepad pode transformar a vida de quem tá jogando com o Mario num completo inferno. Pois você apenas clica na tela pra botar plataformas no jogo. Isso serviria pra ajudar os jogadores na televisão, mas é óbvio que todo mundo usou isso pra azucrinar e tentar matar os amigos. Acho que os únicos que tiram bom proveito disso são os speedrunners, que zeram correndo, pulando nas plataformas estrategicamente posicionadas. É engraçado, pois esse foi o primeiro jogo que eu joguei do Wii U na BGS com uma moça lá da estante da Nintendo. E assim que ela me ensinou o que o gamepad fazia, eu automaticamente lotei a tela de porcaria e matei ela umas 5 vezes em seguida. Então, moça que trabalhava na Nintendo, eu quero pedir minhas sinceras desculpas. Porém, eu não tinha o que fazer, né? Jogar com o gamepad esse jogo é chato! Agora o Super Mario 3D World é um jogo incrível, roda super bem, gráficos lindos e adoro como a Nintendo tava animada a usar efeitos mais modernos, pois nas fases que chove tudo fica molhadão gostoso e o Mario até parece que é feito de plástico. Nice water! O jogo em si é perfeito, a única micro reclamação que eu tenho dele é que é muito fácil segurar outro jogador e atirar ele no precipício. Isso rendia muito soco na costela com os brother. Dá até pra jogar o Luigi Bros aqui, que é o jogo antigão, porém com 2 Luigi. Era o ano do Luigi, quem lembra disso? Mas nem eles sabiam o que fazer com o gamepad. A telinha do controle apenas mostra a tela espelhada da gameplay, você usando o controle ou não. E o controle usa mesmo, apenas nas fases do Toad, que acho que nunca entrei por ser apenas pra um jogador e sempre joguei esse jogo multiplayer. Em algumas fases específicas, até tentaram usar o controle, porém mais atrapalha do que ajuda. Ter que clicar na tela pra ativar plataformas é super inconveniente, já que você precisa tirar a mão dos botões de movimentação aqui. Ou o elevador, que você tem que assoprar pra ele subir. É só isso que a Nintendo sabe fazer com o microfone, assoprar pra levantar elevadores. E isso, na versão do Nintendo Switch, ficou totalmente automático, sem precisar ficar assoprando, guspindo na tela. Eles deviam deixar o cara que tá jogando com o gamepad se separar do grupo, já que ele tem uma tela só pra ele, caramba. Mas acho que isso não é pior que Mario Kart 8. Calma, esse é outro jogo incrível. Se você jogou o Mario Kart Deluxe no Nintendo Switch, então você também jogou esse jogo, já que é o mesmo jogo. Só tem menos fases, menos personagens e o online era gratuito. Poxa, por que eu tenho que pagar isso hoje em dia? E ele tinha gráficos piores, acredita? Fora o contraste aguadão, a versão do Wii U também é bem mais serrilhada que a versão do Nintendo Switch. É bem sutil, mas dá pra perceber numa televisão grande. Mas o uso do controle é uma besteira aqui. Pra começar, ele é apenas uma buzina. É, uma tela inteira só pra você buzinar, sendo que também é uma ação que você executa apertando o botão L. Você também pode ver o mapa do controle, que também é inútil, pois o mapa também fica na televisão ao mesmo tempo. E você também pode jogar vendo a gameplay na tela do controle e na televisão ao mesmo tempo. Ok? E adivinha, se você jogar de 2 players, a tela dos 2 jogadores aparece dividida na televisão. E também aparece dividida no controle ao mesmo tempo. Oi, eu sou a Nintendo e... Eu tô drogado! Achei hilário como não deram a opção de jogar nas telas separadas. paradas aqui, igual o Call of Duty fazia. Não sei se é porque o Wii U não aguentaria renderizar tudo ao mesmo tempo, pois no Hyrule Warriors, que é um Musou de Zelda cheio de inimigo voando pra todo lado, consegue rodar pra dois jogadores, um jogando na televisão completa e o outro na tela do gamepad. Claro que isso faz a resolução ficar menor e até deixa tudo bem pixeladão. Porém, o jogo até que roda bem, e jogar assim deixa tudo menos repetitivo, pois Musou pode ser duro às vezes. Poxa vida, até o Warriors Orochi 3, que é um jogo tão feio que até o criador do jogo botou a culpa no Wii U, consegue dividir a tela para dois jogadores, e Mario Kart não consegue. Esse Warriors Orochi 3 eu tenho ele aqui também. O jogo roda bem suave jogando desse jeito, porém parece as minhas festas de aniversário, completamente vazias. Isso não era pra ser uma grande batalha, cadê todo mundo? Os caras ficam até sumindo e nascendo na sua cara. Acho que nem os Musou de PlayStation 2 eram tão ruins assim. Outro jogo que tecnicamente tem gameplay com telas separadas é Monster Hunter 3. Porém, esse é cross-plataforma com 3DS, que também teve esse jogo. Você cria uma partida multiplayer em LAN no Wii U e todo mundo com 3DS pode entrar na sala. E olha que bonito! Só o Wilson pode ganhar do Wilson no braço de ferro! O jogo é Monster Hunter, não tem erros. Os gráficos do 3DS e Wii U são idênticos, o que fica impressionante pro 3DS e meio sem vergonha pro Wii U. Mas é legal jogar online, entre aspas, enquanto todo mundo divide o mesmo sofá. O controle gamepad aqui faz as mesmas coisas que a tela de baixo do 3DS faz. Você pode customizar atalhos, como botões, itens e um D-pad para você controlar a câmera, que é útil no 3DS padrão, que só tinha um analógico, e inútil no Wii U, que já tinha dois analógicos. E claro que também dá pra ver o mapa na tela do controle também. Isso é o básico do básico que o Wii U faz. É engraçado que todo mundo que tenta defender esse videogame sempre fala: nossa, mas você pode ver o mapinha na telinha em tempo real. Isso é verdade, alguns jogos até que funciona mesmo, mas a que custo? Pikmin 3 tinha tanto potencial, é um jogo maravilhoso. É triste, pois o gamepad só serviu para te mandar notificações de missão, ver o mapa e jogar tocando na tela. Mas não faz nada além disso, tipo selecionar ou controlar os Pikmins. Até o multiplayer, que é bem bobinho, tem as telas divididas na televisão. Talvez a coisa mais legal desse jogo é o modo de câmera, que você usa o gamepad para tirar fotos na perspectiva do seu personagem. E é bem bonitinho, e intuitivo, dá até pra fazer memes com os Pikmin se afogando. Vamos aprender a nadar, galera. Ei! E cadê os fotógrafos contratados dos games pra tirar foto dos Pikmin na praia e aproveitar e postar no Miiverse? Droga. Falando em algo que não existe mais, por que que Zelda Wind Waker só lança pra console que foi delírio coletivo? Wind Waker original de GameCube é um dos meus Zeldas favoritos. Adorava a exploração do oceano, as animações de combate e até o visual aprendi a gostar. E é engraçado o visual, né? Quando anunciaram o GameCube, mostraram um trailer tech demo de um Zelda, de um Link todo chavoso lutando contra o Ganondorf. Todo mundo ficou hypeado pelo Link gostosão e eles vêm e me lança Wind Waker com o Link com cara de boneco inflável. Depois anunciam o Wii U com um trailer tech demo mostrando uma animação fodona do Link bonitão explorando um templo detalhado, lutando contra uma aranha tão grande quanto tua mãe. E fez todo mundo ficar hypeado pra finalmente jogar um Zelda em HD com gráficos modernos. E eles lançam o remaster do Wind Waker com boom agora. Os mais chegados ficaram felizes com a notícia. Eu também fiquei. Mas obviamente não é um Zelda com vendas medianas que ia fazer o seu Afonso do Asilo comprar um Wii U. Ah, desculpa se eu me exaltei, mas eu adoro esse jogo, e isso aí é o reflexo das decisões erradas da Nintendo até hoje. Pois me responde aí, por que que esse jogo ainda não lançou pro Nintendo Switch? As nossas revistinhas do Vida Longa Marinheiro estão à venda no site da Warp Zone. Garanta já a sua, pois estão bem bonitonas, tudo colorido. E dependendo das vendas, talvez conseguiremos fazer edição especial completa de capa dura, hein? Cruze os dedos. O link da loja está no comentário fixado e espero que gostem da história. Ah, Ok, ok. Mas o que o Wii U faz pra melhorar esse jogo? Bom, fora os gráficos que melhoraram bastante, apesar que eu não sou muito fã do Bloom exagerado no céu, ele também adicionou qualidade de vida, como você não precisar tocar a música pra mudar a direção do vento toda vez que quiser mudar a rota do barquinho. Aqui o vento apenas muda automaticamente. E só os 10 brasileiros que jogaram isso no GameCube vai entender a conveniência disso. Também dava pra compartilhar desenhos pelo Miiverse com garrafinhas no mar, mas claro que isso não funciona mais. E o tradicional de um jogo de Wii U, você ver o mapa em tempo real e mexer no inventário pela telinha do controle. Isso eu nunca entendi o apelo, pois se você tá jogando relaxadão, olhando a televisão, por que que você vai preferir levantar os braços pra ver o mapa ou abaixar a cabeça? Não era mais fácil deixar tudo na mesma maldita tela, igual todo jogo do mundo? Ficava com os olhos igual assistindo o Cine Privé, né? Um olho na tela e o outro olho na porta, hã? Bom, infelizmente eu não tenho o Zelda Twilight Princess pra ver o que ele fazia com esse controle. Então, se você jogou ele, comenta aí pra eu saber quantos idiotas também comprou o Wii U. Eu sou um deles. Então, enquanto estamos no mar, que tal a gente voltar e chamar o... com Assassin's Creed Black Flag. Meu Deus, que frame rate é esse? Isso que dá a gastar metade do processamento para mostrar o mapa na tela do maldito controle. Olha só essa comparação antigona do Digital Foundry. Xbox 360 e PlayStation 3 aguentam ficar próximos aos 30 frames. E o Wii U apanha para sair dos 20. Então você gasta todo o tempo que economizaria olhando o mapa do controle com o jogo rodando como se estivesse no Nintendo 64. Mas querem ver algo pior que isso? Epic Mickey 2, que misericórdia, cara. Eles tiveram tempo de testar essa droga? O jogo tá tão engasgado que até tá em slow motion. E é claro que ele consegue piorar se você jogar de dois players. Agora está o quê? A 10 frames com slow motion e ainda skipando frames? Nem o Nintendinho engasgava tanto assim. Eu não tô ficando doido, né? Vocês estão vendo essa atrocidade aí também, hein? Esse é um dos jogos que também lançou para Xbox 360 e PlayStation 3. E o Wii U tá se saindo pior do que consoles com tecnologia 7 anos mais velha que a dele. E é por isso que ele nunca contou como um console da Next Gen! É, eu juro que eu fiquei tão surpreso com isso que eu esqueci de filmar o que o Gamepad faz. Mas ele apenas mostra o mapinha e as sidequests, então vale a pena ter o mapinha no controle pra te poupar tempo, pausando o jogo, sendo que ele vai rodar em câmera lenta fazendo um jogo de 6 horas durar 12 horas! E graças a Deus eu não tenho Sonic Boom, que é um jogo lagado, bugado e zoado. Esse talvez fique pra algum FFG no futuro quando eu tiver ele. Quem tem um jogo mal? Quem é? Muito bem. Por enquanto, vamos jogar apenas Sonic Lost World. Deadly Six Bonus Edition e Knuckles Factory Dance from Devil May Cry. Que eu não acho tão ruim. Ah, Sonic Lost World. O jogo que todo mundo esperava uma evolução de Sonic Generations e tivemos um clone de Mario Galaxy. Mas eu até que gosto dele, dá pra controlar o Sonic tranquilo, apesar de ter muito obstáculo no cenário e por isso eu prefiro a versão de 3DS, que roda super bem. E os cenários te deixam correr com mais liberdade por ter menos geometria nele. Mas ok, o que o Gamepad faz aqui? Ele apenas mostra o progresso que você tá tendo na fase. Às vezes também tem que usar o giroscópio do controle numa fase especial, mas é raro. Talvez o mais memorável são as DLCs gratuitas que a versão do Wii U teve, como a fase do Yoshi, que é um 2D estilão Yoshi Story de Nintendo 64, e a fodástica fase do Zelda, que você joga com o Sonic com skin de Link. Até a animação do Sonic abrindo o baú é igual do Link do Ocarina of Time, isso parece até mod. Mas é da hora, pois é quase um open world do Sonic antes do Sonic Frontiers, o que me fez pensar, por que diabos o Sonic Lost World não é inteiro assim? Mini open worlds que você explora pra pegar itens, completando minigames, desafios pra destravar o final da fase. Isso seria bem épico pra época que ele saiu. E combinaria com o nome, né? Lost World! Outro jogo exclusivo do Wii U que não soube usar o Gamepad foi Bayonetta 2. Mas, da hora que ele vinha com um DVD separado do Bayonetta 1, sem custo adicional. Era dois jogos pelo preço de um. E é engraçado que, igual no Sonic, Bayonetta também teve conteúdo gratuito da Nintendo, como as roupinhas de vários personagens da Nintendo. E se você usar a roupa do Fox, você pilota uma Airwing numa das fases e isso vira um Star Fox mil vezes melhor do que muito jogo da série Star Fox. E o Gamepad aqui é uma das maiores tonteiras que eu já vi. Nos dois baionetas você pode jogar apenas tocando na tela. Arrastando o dedo você faz a baioneta correr pelo cenário, igual um gato seguindo um laser. E clicando nos inimigos ela faz os combos automaticamente. Fica loucona aí na tela, fazendo tudo de uma vez só. Parece que eu tô jogando Street Fighter usando a camiseta pra esmagar os botões do controle. E por se tratar de baioneta, com suas piadas e duplo sentido, parece que eu tô dedilhando o Gamepad. Se é que me entende, hein? Ninguém me avisou que esse jogo era educativo. Agora um joguinho que ninguém deu bola pra ele na época, mas acho daorinha, é o Tank Tank Tank. Belo nome. Que é um joguinho gratuito, entre aspas, pois você precisa pagar pelas missões do modo campanha. Então, como eu não comprei isso, só posso mostrar o multiplayer dele. E eles não faziam ideia do que fazer com o Gamepad. Eles apenas separam as telas para um jogador na televisão e o outro no Gamepad. E o mais legal, talvez, é que usaram a câmera do controle para você tirar uma foto pistola para ser a sua fotinha de perfil durante a partida. Você basicamente precisa tirar uma foto nova para cada missão que você joga. Isso rende boas risadas com os amigos, já que esse jogo tem multiplayer para até 4 pessoas. E jogando sozinho, o jogo coloca uns bots com fotos de cachorros e gatos nos tanques. É, olha só o cachorro de oclinho bonitinho. O jogo é bem bobinho, é só matar os inimigos e boa, mas ele tem cenários destrutíveis bem legais que nem os Battlefields se atrevem a fazer mais. E você luta contra inimigos gigantescos, isso até parece EDF, mas nunca vou me cansar de ver a minha fotinha festejando no final da partida. Esse jogo poderia muito bem ser relançado hoje em dia, que seria legalzinho de jogar. E com isso chegamos na minha categoria favorita, que é os jogos que falam dane-se o Wii U Gamepad. Eu gosto dessa, pois eles ignoraram tudo que o Gamepad podia fazer, e isso deixou os jogos mil vezes melhores, o que é irônico. O primeiro é o Virtual Console, que na verdade são aqueles jogos retrôs que você comprava individualmente e jogava no emulador da Nintendo. Não tenho muitos aqui, os jogos de Super Nintendo que eu tenho, como Mario World e Zelda, são bem de boas. Já os de Nintendinho não são tão nítidos, a imagem é meio borrada e escura por algum motivo. Dizem que essa emulação do Wii U não é muito boa, e melhoraram bastante nos retrô de Nintendo Switch. A única coisa realmente boa da versão do Virtual Console do Wii U é que você pode configurar os botões do jogo como quiser. Então imagino que jogar algo do Nintendo 64 fica bem mais fácil do que jogar no Nintendo Switch. E o Gamepad apenas espelha a gameplay na telinha do controle pra você jogar enquanto vê filmes de fornicação na televisão. Ah, por que não, né? Talvez o mais legal que não tem como testar agora são os jogos de Nintendo DS que lançou aqui. Já que o Wii U é o único console com duas telas e touchscreen pra emular DS com perfeição. Então que tal jogarmos Mike No. 9? O que, que isso tem a ver? Por que alguém iria querer jogar isso? Nossa, ver esse jogo me dá uma nostalgia de ter unha encravada. Lembram do hype que foi isso? Quando lançou, foi mais broxante do que comprar chocolate estragado. Tipo, ainda é chocolate ou Mega Man, só que ruim. Pra começar, ele é cheio de loading. Não é pior que Lego City, mas é um loading pra entrar nas opções. Sério, que essa telinha das opções era tão pesada a ponto de precisar de loading? Que pior que tem outro loading pra sair também. Isso é um bom sinal. O jogo é um clone de Mega Man feito pelo criador do Mega Man, e é um jogo 2D que não consegue manter frame rate estável, então já dá pra imaginar que não é nada gostoso jogar isso no Wii U, pelo menos. Agora me digam, o que é essa imagem? Um zoom numa lasanha ou um zoom numa fase do Doom? Não, são as explosões de molho de tomate do Mighty No. 9. Mamma mia, que perfeição! Misturei italiano e francês, que isso? Putz, é claro que quando você morre, você precisa aguentar um loading nojento pra renascer, e como esse jogo é cheio de obstáculo, One Hit Kill igual Mega Man, chega a ser mais rápido jogar 3 partidas de qualquer Battle Royale do que usar 2 vidas nesse jogo. Oh, e o Gamepad não faz nada de especial. Se ele faz, eu nem reparei de tão puto que eu fiquei com esse jogo e seus loadings malditos. É engraçado que eu comprei esse jogo só pra fazer review dele num freaking fucking games. Mas por ele ser tão engasgado, cheio de loadings e no geral um jogo medíocre, eu desisti de fazer vídeo dele por puro desgosto mesmo. Agora para pra pensar, eu fiz review de The Letter com o Fresh, que é um jogo terrível que não usa o Gamepad pra nada ao invés de tancar Mighty No. 9. Eu sou a vergonha da profissão! Então vamos intoxicar com um jogo bom. Super Smash Bros. For Wii U, top 10 piores nomes dos games. 10, o pauzinho irritante. 9, caras brancos não podem pular. Eu mesmo não consigo. 8, a língua do gordo. 7, Mary Kate Ashley doce 16... Espera um pouco. 6, orgasmo da guerra. 5, nozes e leites. Se é que me entende. 4, Big Mother Obstruckers. Obstruck me harder. É o 2 ainda por cima. 3, revista de golfe apresenta 36 belos buracos estrelando casais do Fred. Não li isso certo, né? 2, Smash Bros. Do Wii U e 3DS. Não parece tão ruim, mas... E o pior nome dos games é... Tóquio Aquale! Smash Bros. É sempre hype quando é anunciado, e esse não foi exceção. Porém, o mesmo jogo também foi lançado para Nintendo 3DS, e a versão de 3DS saiu primeiro. Então, quando finalmente lançou a versão de Wii U, a gente já tava enjoadão do jogo. Mas, rejogando a versão de Wii U hoje em dia, ele faz coisinhas que é bem bacana, que o Smash Bros. Ultimate Nintendo Switch não faz. Por exemplo, eu gosto do modelo do Link aqui. Nada contra o Link do Breath of the Wild do Ultimate, mas do Wii U é tão detalhadão, e gosto do cabelinho dele. O Donkey Kong do Wii U também tem essa camada de pelos, que dá um toque bem bacana nele de longe. E quando você pega aquela caixa verde, o efeito metálico do seu personagem é bem mais bonito. Ele se refletia no cenário da fase e ficava fera. Fazia o jogo parecer moderno, saca? A versão do Nintendo Switch mudaram pra um reflexo genérico cinza, que acho que é porque tem muita fase no Smash Bros. Ultimate. Tiveram que sacrificar esse efeito, o que é uma pena. Apesar que no Wii U o jogo perde frames quando você pausa e mexe a câmera nos personagens. Mas tudo bem, o jogo tá pausado, né? What the hell is this? O Smash do Wii U tem uns defeitos meio chechelentos. Campanha fraquíssima, só com o modo arcade. A fase do Miiverse, que ficava mostrando os... E o Smash Tour, que é um clone de Mario Party ruim. Poxa vida, ao fundo é uma foto JPEG igual era nos Mario Party Nintendo 64. Ah, qual é? Nem animaram as cachoeiras. Aqui você joga correndo igual barata tonta pra todo lado nesse tabuleiro. E quando os jogadores se trombam, começa uma luta com personagens aleatórios que você pegou no tabuleiro. Ideia até que ok, mas não se compara ao Smash Rush do Nintendo 3DS, que era um modo que você corria por um mapa gigantesco brigando contra inimigos genéricos dos jogos e depois lutava contra os outros players. Smash Tour é tipo jogar Verdade ou Desafio como pretexto pra safadeza ou ficar bêbado. Pois se você quer jogar Smash, você joga Smash. Se você quer jogar jogo tabuleiro, então você joga Banco Imobiliário. E mandaram dane-se pro Gamepad aqui, pois o jogo apenas espelha a gameplay da tela no controle, ou mostra as vidas dos jogadores. Se você precisa olhar pro gamepad pra ver a sua vida, então você é um otário, pois isso é uma coisa que também aparece o tempo todo na televisão. Deveriam ter usado o gamepad pra, sei lá, deixar um jogador controlando a câmera, ou criar um modo que um player jogasse como um tipo de mestre spawnando itens clicando na tela, ou movendo plataformas e ativando armadilhas, sei lá, qualquer coisa é melhor do que fizeram aqui. Agora, quer ver um jogo preguiçoso? Opa, calma. Donkey Kong Tropical Freeze é maravilhoso. Disparado um dos melhores jogos do Wii U, ou até melhores jogos de todos os tempos mesmo, justamente por não ter usado o gamepad. O foda-se que eles mandaram foi tão forte que o controle apenas fica com a tela desligada o tempo todo. Yeah, que é só uma tela preta mesmo. E eu acho que não foi por preguiça, mas queria saber se não usar o gamepad faz sobrar mais processamento do Wii U pros gráficos do jogo. Pois, meu Deus, esse jogo é lindo. Resolução alta, imagem super nítida, rodando a 60 frames cravado, o Donkey Kong é um baita machão peludo gostoso aqui. Comparando com outros jogos de Wii U, como New Mario Bros. Ou Mighty No. 9, faz o Donkey Kong parecer um jogo de outra geração de consoles. Por isso que o Wii U nunca contou como console Next Gen! E é simplesmente uma delícia jogar isso aqui. Dá pra jogar com qualquer controle, inclusive com o gamepad desligado, né? Mas se quiser, você também pode jogar usando apenas a telinha do controle. Agora outro jogo que também abandonou o gamepad pra talvez usar 100% do processamento do console foi Zelda Breath of the Wild. Que eu manjo que existe gente que nem sabia que isso também lançou pro Wii U. Chega a ser bizarro jogar esse Zelda no Wii U. A gente é tão acostumado a ver ele como um jogo de Nintendo Switch, e ver ele aqui rodando no Wii U fica até meio amaldiçoado. Infelizmente eu nunca joguei a versão Nintendo Switch pra fazer uma comparação mais direta, mas meu Deus, eu tinha esquecido como o loading desse jogo demorava tanto no Wii U. Qual era o problema do Wii U com loadings? E analisando o jogo de perto, eu também tinha esquecido como a resolução dele é de uma batata. O jogo já não tem contraste por escolha artística, mas nossa, juntando a falta de contraste com a resolução do PlayStation 1 aqui, faz tudo ficar hiperpixelado, mal consigo ver o rosto do Link, que parece aquele meme do Final Fantasy. Você é o único cara bonito aqui. Uvro gordo. E o frame rate é bem engasgadão. Lembro que era 100% acostumável, pois eu zerei isso no Wii U mesmo. Mas dá pra notar que o jogo não tá saudável, né? No Wii U você pode abrir o menu rápido dele, igual no Wii, apertando o botão Home pra configurar os controles, etc. E o Zelda é o único jogo que eu reparei que se você abrir o menu e depois voltar pro jogo, o jogo morre e precisa dar loading pra voltar. Sério, eu nunca vi isso acontecendo em outro jogo. E falando nisso, o que o Gamepad faz aqui? Nada. Ele apenas mostra uma tela pra você botar a gameplay da tela da TV ou na tela do controle. E olha a atrocidade que fizeram com esse console. Eu tô olhando o mapa na televisão enquanto o Gamepad está desocupado sem ter o que mostrar. O mais ferrado disso tudo é que o item principal do Link, o Chico Slate, é um gamepad mesmo, enquanto o gamepad faz zero coisas nesse jogo. Mas você já ouviu a tragédia do Eiji Aonuma, o sábio? Imaginei que não. Não é uma história que o nintendista contaria. É uma lenda do Wii U. Ele é um produtor de jogos tão poderoso que ia fazer o Wii U renderizar Breath of the Wild e ao mesmo tempo usar o mapa do gamepad, dando até pra fazer zoom, tirar fotos e balançar o controle. E tudo isso enquanto o jogo rodava lisinho a 60 frames por segundo. O conhecimento do Wii U é uma habilidade que muitos consideram sobrenatural. E a única coisa que ele temia era ver o seu jogo com vendas ruins, que eventualmente iria acontecer. Felizmente lançaram o mesmo jogo para o Nintendo Switch. E ele se tornou o Zelda mais vendido de todos. E não graças ao Wii U. Irônico. Ele poderia salvar o Wii U, mas isso não salvaria ele mesmo. E acredito que esse foi o último jogo. Bom, e esse foi o Wii U. E... por que eu tô ouvindo música de chefe? Preciso parar de deixar o pior pro final. Esse é Star Fox Zero. E provavelmente ele entra na categoria. Era melhor ter ido ver o Pelé. Pois ser obrigado a usar o gamepad estragou esse jogo. Espero que vocês não sejam cansados de ouvir a minha voz, pois o Star Fox ainda tem a cara de pau de ser um jogo duplo. Na caixa vem o jogo normal e um bônus, o Star Fox Guard. E testando esse primeiro, dá pra ver como Miyamoto tá boomer demais com umas ideias de idoso. O Star Fox Guard é tipo um Tower Defense, que você controla a câmera de vigilância e precisa defender a sua base atirando em robozinhos bonitinhos aí. Isso até que funcionaria melhor se fosse um joguinho indie de terror, tipo FNAF, ou se fosse multiplayer, sei lá. Um player defende a base no gamepad enquanto o outro tenta invadir jogando pela televisão. Ou ao contrário, qualquer coisa seria melhor que isso. A ideia é que você usa a tela do gamepad pra selecionar a câmera que você vai controlar e outras pessoas na sala te ajudariam ficando de olho nas outras câmeras. É extremamente básico, tem só 4 fases, gráficos de jogo indie e nem lembra Star Fox. Pelo menos é apenas um joguinho brinde que vem junto gratuitamente. Como dá pra ver, esse jogo é da categoria tentei usar o gamepad. Porém, nesse caso, eles foram obrigados a usar para provar que o Wii U era uma novidade que valia a pena investir. Mas agora vamos pro carro-chefe. Star Fox Zero. Meu Deus, eu tava tão hypeado por esse jogo na época, vocês não têm noção. Eu amo Star Fox. Gosto até do Adventures e do Assault de GameCube. Então eu tolero bastante besteira só por ter essa raposa na capa. E essa também, é claro. Esse jogo foi anunciado com o Miyamoto dizendo que seria revolucionário. Teve até um episódio de anime pra ser um prólogo do jogo. Não era um Fox in Space, mas foi suficiente pra querer esse jogo. E começando a jogar ele... ué, por que os personagens estão mudos? Cadê o som deles? Oh, droga, o som dos personagens sai no gamepad. Isso é algo que eu não comentei ainda, né? O som do controle não é nada mal. E é até bem alto, na real. This is Pepe. All systems go. Mas isso chega a ser um inconveniente, pois são dois volumes separados que você precisa nivelar para jogar sem acordar ninguém de madrugada. Ou para mostrar em vídeo, já que não vou capturar o som do controle o tempo todo aqui. Então vocês não vão ouvir os personagens conversando aí, não vai ter dual barrel roll não. E jogar esse jogo é desconfortável pra caramba. Ele basicamente é um reboot do Star Fox 64, que já era um reboot do Star Fox Super Nintendo. Então é tudo cenário familiar reciclado, nada realmente novo aqui. Porém cagaram doído em obrigar a usar o gamepad aqui. Você controla a nave olhando pra televisão, faz barrel roll usando os analógicos, o que não torna tão confiável, já que às vezes você chacoalha o analógico pra todo lado e o barrel roll simplesmente não sai. E a mira da sua nave é 100% no giroscópio do controle, e não teria problema em ser assim na real, se a mira que mostra na tela fosse confiável. Aqui, por exemplo, tô tentando acertar o Pepe de propósito. Olha só, a mira tá em cima do Pepe e os tiros estão indo pra Sergipe. Por que estragaram a mira? Sabe, mira é uma coisa que você tem que confiar. Porém, se você olhar na tela do gamepad, você tem uma visão em primeira pessoa da nave pra você atirar com precisão nos inimigos. E é nessa tela que você dá os tiros quando sua mira tá mais torta na televisão, já que ela é precisa e funciona no controle. Então imagina jogar Star Fox, que é um jogo frenético pra caramba, enquanto fica olhando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ai, se machuca o pescoço, eu não tenho mais idade pra isso. Tudo isso ainda daria pra ignorar se não tivesse inimigos com pontos fracos que só dá pra acertar com a mira do gamepad, te obrigando ainda mais a tirar sua atenção na televisão pra desviar dos prédios, asteroides e tua mãe. Duas piadas com mãe nesse vídeo, recorde. Agora imagina, os caras se deram o trabalho de inventar inimigo novo paspalho só pra justificar o uso do controle do Wii U aqui. Você até pode mudar pra tela em primeira pessoa aparecer na televisão, mas é ruim pra desviar dos obstáculos em primeira pessoa, com a câmera se mexendo pra todo lado. Tanto que eu nem usei isso nesse vídeo. A maioria dos chefes desse jogo também tem essa ideologia boomer do Miyamoto, que ele falava nas entrevistas, de deixar o jogo interessante pra quem tá assistindo você jogando. Já que a câmera fica focada no chefão e você fica voando igual o Siriri em lâmpada, te obrigando a focar quase que 100% na telinha do gamepad, com resolução fodida só pra sua avó ficar assistindo a navinha bonitinha perdida na televisão. Se a experiência do jogador é miserável, então não terá jogo pra velha assistir, poxa vida. Eu acho zoado como a Nintendo ficava focando nos outros que assistiam a gameplay e dava strike em vídeo de gameplay dos jogos no YouTube, né? Os caras tão mais boomer que eu. Nos chefes, você fica sobrevoando ele, tentando acertar os pontos fracos no controle. E o legal é que ele te dá opções, como destruir o trem por fora ou por dentro. E pra destruí-lo por dentro, você tem que se transformar sua nave naquela galinha que é igual a do Star Fox 2. E controlar ela parece um pouco Splatoon, que você controla a mira com o giroscópio, mas ele não se controla igual um personagem de jogo de tiro comum. A navinha controla igual o personagem de Resident Evil 1 do PlayStation 1, saca? Controle de tanque, porém com a mira no controle. Outros chefes, como Star Wolf, são mais diretos. E você até pode jogar igual no Nintendo 64, porém o jogo não tem radar pra você ver onde o Wolf está. Assim você precisa apertar o botão de fixar a mira e jogar igual o Siriri em lâmpada de novo. Esse jogo também tem os outros veículos, como o Landmaster, que é o tanque que você controla igual no Nintendo 64. Pelo menos enquanto você está no chão, você só pode atirar pra cima, então fica menos caótico. E também temos um helicóptero, que é um tédio. Super lento e bizarro de controlar. Tão antiquado que eu já esqueci qual botão ou analógico faz ele subir e descer. Super 64 é mais intuitivo que isso. Acho que por ser meio cagado mesmo, até mudaram o estilo de missão da fase dele, que é uma missão em stealth, que você não pode ser descoberto pelos inimigos. Sim, claro. Exatamente o que eu queria no Star Fox. Um jogo que a melhor parte é explodir tudo que você vê na tela. Agora eu tenho que me esconder. Ai, que legal. E a mecânica única do helicóptero é que você precisa mandar um robozinho pra hackear computadores. A ideia é até que legal, pois você vê a visão do robô em primeira pessoa na telinha do gamepad. Mas o cabinho dele é tão curto que você manda o robô, desvia o olho pro controle e o robô é cancelado, pois a cordinha esticou no máximo sem você nem ver o que aconteceu na televisão, pois estava distraído com a visão em primeira pessoa do robô, te obrigando a mandar esse desgraçadinho mil vezes pro mesmo lugar até ele alcançar o troço pra hackear. Isso é tudo ideia legal no papel, mas fica horrível no jogo. Com mais nem tudo tá perdido, já que dá pra jogar de dois players cooperativo aqui. Mas não fica muito feliz não. Já que é um player controlando a nave, atirando fixamente pra frente, como nos bons e velhos tempos, e o outro player controlando apenas a mira no gamepad, e questionando se ele merecia esse sofrimento. Então o jogo fica bom pra um e terrível pro outro. Talvez o que torna isso um sofrimento é que em jogos modernos, ou do Splatoon deve ser desse jeito, você controla a mira com o giroscópio, mas com movimentos leves, né? Você consegue cobrir a tela inteira com poucos movimentos. Mas aqui, você tem que mexer o corpo inteiro pra enxergar tudo. E é terrível quando o inimigo tá bem no cantinho da tela, então você tem que virar quase o corpo inteiro pra enxergar o que tá atrás de você. Ai, minha coluna, isso é mais exercício do que aquele jogo Ring Fit Adventure do Nintendo Switch. Eu não me alonguei, eu não tava preparado pra isso. Talvez o mais frustrante desse Star Fox é que tem um jogo incrível soterrado na bosta aqui. Ele foi feito pela Platino, e eles mostraram no Bayonetta 2 que sabem fazer Star Fox. Aquela fase lá que você joga Star Fox. Star Fox Zero tem cenários até que bonitos, tudo roda suave, fases com batalhas espaciais cheias de explosões pra todo lado. Adoro esse chefe aqui que é super épico, é uma nave mãe que você ataca com seus parceiros te seguindo, enquanto a frota aliada atira um baita laser destruidor. E ela defende com um escudo refletor. Oh my god! Aí você precisa penetrar o escudo enquanto ela atira em você, destruir a nave do mal por dentro, precisar fugir antes dos aliados disparar outro laser destruidor. Babum! Awesome! Extremamente épico! E dependendo como você passa a fase, até libera caminhos diferentes no mapa. Isso realmente é um Star Fox bom. Porém, a Nintendo obrigando os caras a usar o gamepad nesse jogo arrancou as asas dessa raposa. E talvez tenha que aquele problema do processamento que ficou dividido no meio de novo, obrigando os gráficos a ficarem simples pra rodar liso, e tudo também é serrilhado demais aqui, chegando a ficar feio de vez em quando, fora a gameplay que fica caótica e cansativa com o gamepad. E um jogo rápido como Star Fox não pode ter outra distração como uma segunda tela apenas complicando uma fórmula que já era perfeita, o que é frustrante, pois aposto que a Nintendo acredita que esse jogo vendeu mal por ser um Star Fox e não por ser um jogo do Wii U, na metade da vida de um console usando um controle que nem era mais inovador na época que ele lançou. Eu tenho mó medo deles nunca lançarem um Star Fox novo, pois eles acreditarem que Miyamoto precisa criar uma mecânica nova, inovadora, pra ter um Star Fox novo. Não, cala a boca! Eu só queria um Star Fox novo em HD. Star Fox e F-Zero, por favor, Nintendo. Pode ser remake igual o Metroid Prime, eu aceito. Ai, agora sim, esse foi o Wii U, e na época eu até defendia ele, eu falava que era um console fenomenal, mas hoje com o Nintendo Switch aí eu vejo quão idiota eu era. Wii U é a prova do quanto o sucesso pode virar um tendão de Aquiles. Com o sucesso destruidor do Wii e DS, a Nintendo ficou confiante. Foi numa ideia experimental, talvez má testada até, acreditando que era o suficiente para chamar a atenção do povão casual. Mas só confundiu quem não manja de videogame e afastou a galera hardcore. O gamepad usar o processamento do console também afastou os muitos desenvolvedores dos jogos, pois eles precisavam fazer um port completamente novo com downgrade para rodar num console que estava vendendo mal. E como isso custa caro, muitos caíram fora. É até engraçado ver a Ubisoft prometendo que ia apoiar a Nintendo na E3 e depois de semanas fingiu que o console nem existia mais. Isso faz a biblioteca de jogos ficar extremamente pequena, com só 205 jogos físicos e um monte de jogo digital paspalho poluindo o eShop. Se você não contar os jogos digitais, ele tem menos jogos que o Nintendo 64. Vale lembrar que o Wii U também rodava jogos de Wii, porém você precisaria de Wiimotes e ele ficava com resolução nativa de Wii, ficando bem borradão numa televisão HD. Então no final das contas, tudo que o Wii U oferecia vinha com algum defeito junto. Controle inovador enquanto capava o console, poucos jogos bons e muitos outros engasgando, retrocompatibilidade com o Wii e outros com imagem escura e borrada, ser um portátil, mas só funciona perto do console, e todas as funcionalidades do gamepad foram inovadoras por tipo 2 dias, pois, você pode jogar no controle enquanto sua mãe vê TV. Grande coisa, pois agora o pessoal tem celular e tablet rodando jogos tão bons, se não melhores, que os do Wii U. E se você perguntar pra qualquer um que jogou o Wii U o que o controle fazia nesse jogo, a resposta quase sempre é a mesma. É, você olha o mapa sem precisar pausar o jogo. Que é algo que parece ser legal, mas na prática é mais do mesmo. O tempo gasto pausando e vendo o mapa é igual, se não menor, do que tirando sua atenção de uma tela pra outra e encontrar o que você quer no mapa enquanto seu personagem está parado em perigo na televisão. No Batman, por exemplo, sempre que eu queria ver o mapa, eu era obrigado a procurar um lugar seguro. E em qualquer outro jogo, eu pausaria no meio de uma briga e já olharia onde eu tinha que ir. Os outros jogos que foram além, como manusear inventário, era até interessante, mas não teve muitos jogos que usaram esse potencial. Teve poucos RPGs ou survivals. E é zoado como até a Nintendo não soube usar esse potencial. Com jogos que usavam apenas o básico do controle, ou Zelda e Donkey Kong que ignoravam completamente ele, mantendo ele desligado. Quando eu jogava Wii U na época com os amigos, a gente sempre ficava passando horas conversando e sonhando com os possíveis usos do gamepad no futuro. Tinha o básico, como uma tela extra para multiplayers, para jogos de multiplayer assimétrico e coisas mais doidas, como um Pokémon Snap com câmera no controle, um jogo RTS usando apenas o controle, jogos de corrida com um retrovisor na tela do controle, ou um Resident Evil que você vê a vida na tela. Isso já tinha no Dreamcast. Até viajando, tentando inventar algo novo, é difícil com o que o Wii U propõe. Bom, mas não é segredo que o console não deu certo. E em pouco tempo, já mostrou sinais de poucas vendas. Jogos da geração passada engasgando num console que se dizia ser da nova geração e uma gimmick que ficava melhor desligada mesmo. Ele até teve bons jogos que viraram franquias. Mario Maker virou febre quando saiu. Donkey Kong e Zelda são perfeitos. E Splatoon nasceu no Wii U. Não analisei ele, pois não tenho ele aqui na coleção. E só joguei por uns 5 minutos num console de um colega. Esses foram jogos incríveis, porém não foram suficientes para salvar o console que já estava em declínio. Logo, a Nintendo e o seu presidente da época, Satoru Iwata, juntou os cacos e fez o que o Wii U deveria ter feito: ser um console portátil e de mesa ao mesmo tempo. Então, basicamente, o Wii U rastejou para que o Nintendo Switch pudesse voar. Só é triste, pois o seu criador, Satoru Iwata, mal conseguiu ver sua nova criação voar, como o Switch está voando até hoje em dia. E espero que tenha dado tempo dele saber que, no final das contas, ele tomou a decisão certa. É, no fim do dia, a história do Wii U é só mais uma tragédia do mundo dos games. A maioria dos outros consoles, como 3DO, Google Stadia ou Atari Jaguar, é mais engraçado, pois é só um monte de engravatado fazendo escolhas ruins e jogando dinheiro fora. Mas o Wii U, eu acredito que é algo mais especial, pois no final das contas, tinha uma boa ideia por trás dele. E eu acho que ele se queimou tanto com as pessoas, que fez muita gente ficar com o pé atrás da Nintendo e achar que ela era coisa de criança. Eu mesmo fiquei tão aborrecido com o nosso Wii U que eu demorei bastante tempo para recuperar a confiança da Nintendo. E só recentemente eu comprei um Nintendo Switch. E não me arrependo, é um console maravilhoso. Então descanse em paz, Wii U. Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai sentir sua falta. Então comenta aí, você também teve um Wii U? Você detestou ele ou você é um daqueles loucos que defende ele até hoje? E dê o like nesse vídeo se você gostou e se inscreva no canal se caso não for inscrito. E assista as outras reviews. Recentemente teve 2 que a gente revisitou vários jogos de uma vez, tipo esse vídeo aqui. E é isso, eu sou o Sr. Wilson e até a próxima review. Se cuidem. Eu acho que eu vou dormir bastante, colocar uma bolsa de água quente nas costas, porque esse vídeo machucou bastante minha coluna. Credo, esse videogame esquisito que eu tô jogando ultimamente tá me machucando bastante.